Arcanite, assim como os jogos da série Arkham, recebeu conteúdo extra após o lançamento. E rapaz, quanto conteúdo extra! Eu ia colocá-lo no mesmo vídeo que fiz da retrospectiva do jogo, mas só o projeto do jogo base já deu mais de 250 GB de arquivo. Então decidi separar esse conteúdo e de quebra conseguir analisar com tranquilidade o conteúdo que saiu para o jogo pós-lançamento. Muito bem, sem enrolação, seja muito bem-vindo ao meu vídeo que aborda as várias DLCs de Batman Arkham Knight.